Terceira do Pan, pelo luxo, né? Afirmativo, Alfa, vai bater antes da Juliette, aguardando o 4, agora no 01. Já sentiu o tráfego, obrigado. O nome era desse. Estou em Salvador, boa noite, eu tô 3567, pronto, ponto espera da 10. Gente, mantenha o ponto espera, tá 3567. Mantendo o ponto espera, tá 3567. Portugal 02, contacte Recife, frequência 126.85 ou 125.45. 126.85 vai ser por 125.45, pode ser 02. Sim, esperando para pouso no Graf, direto. Gente, temos mais um Airbus na final da 10, um Airbus da Oceané. Aguarde em Itapuã, então, para o cruzamento da final. Gente, mantendo espera, guardião 07. Frequência torre, por favor? 1895. 95, ok, obrigado. Torre Salvador, Oceané 6143, boa. Oceané 6143, boa tarde. Continue na final, o ajuste é 10, 16. Aguarde a pista livre. Informa o tráfego, é um Eurocopter, está mantendo 500 pés na linha do litoral à sua direita. Não vai interferir no pouso. Guardando pista livre, com ajuste 16, Oceané 6143. Salvador, novembro em Timaico, no Paris, no Través de Paripa. Gente, novembro em Timaico, reporte visual com o campo. Reportarei visual com o campo, novembro em Timaico. Solo 219. À direita, 219, tá já, 62. É? Para o táxi 68, com fim, 3:50. 6201, táxi via Índia, no ponto de espera, torre 18195, ajuste no 0 no 6. Índia, 10295, ponto de espera, no 0 no 6, 6201, atividade. Dança para 2.000 pés, livre LS, porta estabilizada. Cruze a final da 10, a retaguarda do Airbus, da Oceané. Fique atento à esteira de turbulência e aguarde autorização para o pouso no Graé. Gente, vai realizar o cruzamento visual com a aeronave, o Airbus, da 07, conseguirá a retaguarda. 19, gol 1856, livre acionar, reporte para táxi. Nossa, próxima origem do Xanera Lima, tem 10-335-67. Boa noite, tá 3294, essa identificação foi direto Duna, desce para o nível de voo 050. Consegui teu ponto de espera, estou 1895 da presente. 1895. O gol 1856 na escuta. Que já iniciou o pushback, está em condições de efetuar o pushback um pouco mais recuado? Afirmativo, 1856. Só para liberar o ingresso do 37 companheiro para a gente portar. Gol número 2 na escuta? Na escuta, prossiga. Seu portão é o número 9. tem condições de agilizar o táxi para prosseguir até o 9. 37 companhia iniciou o bush. Vai efetuar um pouco mais recuado para liberar seu ingresso até o portão 9. Ok, prosseguindo, acelerando para o 09, no meio no 10, obrigado. Azul 4206 no 01, autorizado, time táxi. Oi, Sou Salvador, boa tarde, Novembro Yankee Mike na Prosa, Sotório Visual para o campo. Gente, Novembro Yankee Mike, está autorizada a final da 17, aguarde a autorização de pouso. Autorizada a final da 17, aguardarei a autorização de pouso, Novembro Yankee Mike. O TAN 3567, decolagem autorizada, da 10, vento é 150 graus, 08 norte. Deu decolagem 10, 3567. E o Ocean é 6201, alinhar e manter 10 após o Airbus da TAN. Ali mantém 10 após o Airbus 6201. Seja da Euleda, após Boa Bridge, onde intercepta peso Lu 10 e se conforme a rota do plano de voo. Transponder 5560, controle 120, decimal 8. Copiado aqui o 360 para o Galeão, que é a Belo 9740, Boa Bridge, Manoel, 0208, controle o F-6722. 6722, cotejamento correto, reposto pronto para puxa acionar. Guardião 07 aos 42, frequência livre. E 567, decolado aos 43, chame o controle. 120, decimal 8. 208, boa noite, 3567. Boa. Controle Salvador, boa noite, TAN 3567, passa 1.600 pés na saída Arbor Elefant, você escuta. Boa noite, TAN 3567, contato radar, sua para o nível 380, Voa Elefant. Grato, 380, vai Voa Elefant, 3567. Chinar 6143, autorizado ingresso na Juliette, posição 05. Ingresso na Juliette para o 05, 143. Yankee Mike, autorizado pouso na 17, o vento 140 graus, 089. Livre pouso na 17, o Novembro Yankee Mike. Transição muito baixa, confirma a aeronave que chamou solo. É o TAN 3629, com informação 8. O TAN 3629, como recebe agora? Alto e claro, TAN 3629. Ok, 3629, informação Whisky, pronto para cópia. TAN 3629, Whisky, confere agora de cópia. Paulo Gol no 8, se copia para a tarde, 3 horas e 13, alternando a Natal. Só veio o Gol, 1856? 1855. Com 1856, autorizado o táxi através do portão meia dúzia. Confirme, autorizado o táxi até através do meia dúzia? Afirmativo, autorizado o táxi até através do meia dúzia, vai seguir o Embraer da Azul, com o número 2 para decolagem. No ponto de espera, torre em 118, decimal 95, ajuste no 0 no meio. Então, até através do 06, seguindo o Azul. E no ponto de espera, 218.95, gol no 856. Cara, o táxi azul 4206, o que é 103, no meio de 35, alternando o material. Azul 4206, táxi via Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no meio. Gente, que vai táxi da Ponte Espera da 10 lá de 1895. Obrigado, boa tarde. 0 Leda 6201. November Yankee Mike no solo aos 4:06. Está autorizado o backtrack para o pátio 4, o November Yankee Mike. Estou retomando, muito boa noite no 273 a Gol, estabilizado no curso localizador baixado da base. Boa noite, o ONU 273. Avistado, está livre o pouso na 10. O vento é 140 graus, 09 nós. Livre pouso, ONU 273. Torre, boa noite, azul 4206, ponto de espera da 10. Boa noite, azul 4206, mantenha, ponto de espera. Tá, mantenha. Afirmativo, gol no 856, autorizado o táxi até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 1 no 8095. 785, gol no 856, no ponto de espera, revirar via já, gol no 856, 295 a torre. Para 3567, Santo Centro Recife, 1260, alterne 1288. Sempre foi para o TAN 3567? Santo Centro Recife, 1260, alterne 1288. 1260, alterne 1288, boa noite, TAN 3567. Boa noite. Gente, November, Yankee Mike. Nada, boa noite. Sonora vai para táxi. Pode o gol ali, mantém azul, 4206. Solo. Chamou, 6722. Vai 6722, está livre, acionamento, repete para táxi. Vai reportar o 6722. TAN 3629, proscópio. 3629 está com check rádio nos equipamentos, intensidade muito baixa. O TAN 3629, pronto para cópia. 5/5 agora, o TAN 3629, autorizado para São Paulo, Congonhas, nível 360, via Perdulo 16. Decola da 10, com primeira curva à direita, saída da Euleda, após o bridge, onde intercepta Perdulo 16 e sai conforme a rota do plano de voo. Transponder 5556, controle 120.8. TAN 219, o solo. 219, obrigado. Nada. Na saída da Euleda, a Perdulu 16 e até para você o Perdulu, brinde e direto tira, conforme o plano. O transponder 5556, 120, decimal 8. Ok, correto cotejamento, mas informo novamente que a transmissão está muito baixa do TAN 3629. Checar o equipamento, por gentileza, que está muito baixa a transmissão. A clareza está assim, só a intensidade está muito baixa mesmo. Ah, positivo. Talvez é a hora que movimentar a aeronave, a posição da antena fique melhor. Mas, já de qualquer forma, já melhorou um pouquinho, ok? Obrigado. Romeo 273, táxi pela Alfa, mantenha antes da Juliette. Azul 4206, decolado aos 5 anos, chame o controle, 120, decimal 8. 208, boa. E6722 para o táxi com 146 norte, autonomia de 3 horas e 35, alterna com 20. Confirma a autonomia, web 6722, 143 a bordo, alternando com fins, autonomia. POB 146, autonomia de 3 horas e 35 minutos. 146, autonomia de 3 horas e 35. Táxi via Índia, no ponto de espera, torre 118-95, ajuste no 06, web 6722. 106, de táxi, Índia Alfa, ponto de espera 1895. 6722. Pushback e acionamento, o TAN 3629 no 02. 3629, fazendo a sua equipe de solo após a passagem do web em sua retaguarda, está autorizado o push e o acionamento. Seu reporte para ataque. Após o web, inicia o TAN 3629. Por gentileza, da passagem é um gol que vai parquear aqui no portão 01. Após a passagem do gol, está autorizado. Após o gol, inicia o TAN 3629. Gol 1273, autorizado em direção à Juliette, gate 01. 01, boa noite, Trip 5491, voe direto Duna, desça para 3.000 pés, que é legal no 06. Vem direto Duna para 3.000, ajustado no 06, 4193. Azul 4206, dá presente, voe direto Aracaju. Aracaju, 4206. Seja na LR, tem a pista vista, OTAN 3294. Na 3294, complexo final, semi torre, 1895. 1895, boa noite. Boa noite. Autorizado em palácio, pista 10, boa noite, 56. Torre web 6722, ponto de espera, não me engano. Gente, mantenha o ponto de espera, web 6722. Solo Salvador, hoje não é 6259, sentindo a informação, uísque destino Guarulhos, posição 05, autorização de tráfego. Xanar 6259, autorizado para Guarulhos, nível 360, via Pesulo 16, decola da 10, com primeira curva direita, CV da Euleda, após o abride, onde se acerta Pesulo 16, e se conforme a rota do plano de voo. Transponder 5573, controle 120.8. Xanar 6259, autorizado Guarulhos, nível 360, via Pesulo 16, decolagem da pista no 0, curva direita, da Euleda abride, interceptar Pesulo 16, conforme a rota. Transponder 5573, controle 120.8. Meta 140 graus, 099. 409, livre pouso, na pista no 0. Então, isso, Guarulhos. TAM 397, boa noite, uísque confere, autorizado para Guarulhos, nível 340, via Pesulo 16. Decola da 10, com primeira curva direita, CD da Euleda. Após o abrigo, intercepta Pesulo 16 e sai conforme a rota do plano de voo. Transponder 5003, controle 120.8. Chegando no Guarulhos 340. Planta 10, curva direita da Euleda, intercepta abrigo, da Pesulo 16. 208, controle de saída, 5003, transponder, TAM 3897.8. TAM 3897, correto, rebate plano para puxa sonar. Porta data 3, 2, 3, 7. Solo, gol 1567. 567, informação em curso é whisky, prossiga. Operação Brasília. No 567, autorizado para Brasília, nível 360, via Pesulo 17. Decola da 10, com primeira curva direita, saída Arbor. Após o Elefante, 17, Pesulo 17. Transponder 5577, controle 120.8. Alterne 12545. Poderia falar de novo a frequência, por favor? 12685, alterne 12545. 2685, 2545, obrigado, boa noite. Boa noite. Aí, Monte, a 0, após o pouso do TAM. Após o TAM, ali, Matheus, 06732. 4 a bordo, alternando Galeão, 4 horas e 20, táxi via Índia, no ponto de espera, torre 1, 18, decimal 9, 5, ajuste no 0 no meio. 10 no meio, ponto de espera, 118, 9, 5, 3, 6, 2, 9. Contato radar na decolagem, sub manter 360, saída do dial. 360, pode voar dial 6622? Autorizado. Vai, obrigado. 360, via Pesulo 10, decola da 10, com primeira curva direita. Saída da Leda, após o abride, onde intercepta Pesulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Transponder 5574, controle 120, sinal 8. Matheus, autorizado o galeão no nível 360, via Pesulo 10, decola da 10, curva direita da Leda. Após bridge, 5574, não transponde 208, o 1601. 9.0, pronto. Teste, dá 3629. Autorizado. Alinhar e manter a 10. Alinha e manter na 10, o TAN 3629. Ah, 3629, para separação de tráfego, a sua decolagem será autorizada em 1 minuto. Aguarde autorização. Aguardando, tá, 3629. Meia cruzada 18.500. Quatro dois zero meia, chama o centro Recife, corrijo, 1856. Chama o centro Recife no 2085, alterno 2545. 2585, obrigado. 3629, decolagem autorizada da 10, o vento 150 graus 08 nós. Decolada ao 05, chama o controle 120.8. 1208, TAN 3629.